1170 AM. Rede Avenida. Família, ouça e fé. Você quer anunciar a sua empresa, divulgar sua marca, produtos ou serviços na rede Avenida? Entre em contato com o departamento comercial. Envie uma mensagem pelo WhatsApp. 11-9401-81884 11-9401-81884 ou pelo e-mail comercialsp@redealeluia.com.br comercialsp@redealeluia.com.br. Atendimento de segunda a sexta-feira no horário comercial. Banda Universo. Uma seleção de músicas cristãs de referência e que até hoje são ouvidas e cantadas como louvor e adoração a Deus. Apresentação, Cíntia Cardoso e André Costa.